Glória a Deus, irmãos. Nós estamos nesses dias estudando princípios de revelação na palavra e nós já vimos uma série de conceitos aqui. Eu queria estar recapitulando com os irmãos aquilo que nós temos visto até agora. Né? A primeira coisa que nós vimos, repita comigo: o homem é um ser triuno. Diga, eu sou um ser triuno. Diga, eu sou espírito, alma e corpo. Amém? Nós vimos que o nosso espírito é aquela parte que tem a função de ter contato com o mundo espiritual, é a parte mais íntima do homem, né? E de certa maneira também é a parte mais importante, porque é a parte que tem contato com Deus. Depois vimos a alma, é a parte que nos permite ter contato conosco mesmo, com o mundo dos pensamentos e das emoções, é a nossa alma, é o centro do nosso eu, e o nosso corpo, que é a parte mais exterior, que tem a função de ter contato com o mundo físico, a parte material. Nós vimos também que o nosso espírito tem três funções. Digo, o espírito humano tem três funções: intuição, consciência e comunhão. É importante nós sabermos isso. Nós vimos uma série de razões, porque é pelo espírito que nós contactamos o Senhor. Falhar em perceber o próprio espírito, portanto, é algo grave para a nossa vida espiritual. A nossa alma também tem três funções: mente, vontade e emoções. Diga, mente. São três funções. Isso tem que ficar claro para você, não é? Cada uma dessas funções é parte da nossa alma. Agora vamos ver o nosso corpo. O nosso corpo é, a palavra do Senhor diz, apenas a nossa casa terrestre. Abre lá em 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5. Paulo está dizendo: sabemos, verso 1 e diante, sabemos que se a nossa casa terrestre, deste tabernáculo, se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa feita por mãos eternas no céu. Então, olha o que diz: enquanto gememos na nossa casa terrestre. Qual que é a nossa casa terrestre? É o nosso corpo. Verso 2: e por isso, neste tabernáculo, ou seja, nessa casa, gememos aspirando por ser revestidos da nossa habitação celestial. Então, uma é a habitação aqui na terra. Outra vai ser a nossa habitação celestial. E a maioria das pessoas pensam que preparar uma casa está ligado com a mansão celestial, com ruas de ouro ou algo assim, mas na verdade está relacionado com o corpo glorificado que nós iremos receber. Como nós vimos, a função básica do corpo é ter contato com o mundo físico. Então a palavra do Senhor nos diz que o nosso corpo não tem jeito para ele. Você tem que entender que, quanto ao espírito, nós ganhamos um espírito novo. A nossa alma, você não vai ganhar uma alma nova. A sua alma é a mesma, só que ela está sendo restaurada, transformada. Mas com relação ao seu corpo, você vai receber um corpo glorificado. O nosso corpo foi, de uma maneira tal, contaminado pela natureza da serpente, pelo veneno do pecado, que agora nós precisamos de ganhar um corpo novo. A palavra do Senhor já tem o decreto: carne e sangue não podem herdar o reino dos céus. Então, o corpo de Jesus hoje é um corpo parecido com o nosso, porque os discípulos puderam ter contato com ele. Mas tem algumas diferenças. Primeiro, que ele entrou na casa passando pela porta fechada. Então, ele não é exatamente como o nosso corpo, não é? Mas tem uma semelhança, vamos dizer assim, não é? Talvez a base seja a mesma, mas tem as marcas nas mãos, nos cravos, mas é um corpo glorificado. Então, o nosso espírito foi regenerado, a nossa alma está sendo transformada e no futuro o nosso corpo será glorificado. Esses são os três tempos da nossa salvação. Antes de falar das funções do corpo, é importante que nós falamos aqui na última reunião a respeito de ser carnal. Eu falei para os irmãos que carnal é aquele que anda segundo o nível da alma. Mas aqui podemos ampliar um pouco mais o nosso conceito agora. Carnal não é somente aquele que anda segundo as funções da alma, no nível da alma, mas também aquele que, além de andar pela alma, ele anda segundo as sensações do seu próprio corpo. Ou seja, ele se norteia baseado no que ele vê, no que ele ouve, né, no que ele pode tocar, não é verdade? Tudo função do corpo. Na verdade, a palavra carnal na Bíblia tem o sentido de ser sensual, mas não sensual no sentido de sexo, mas no sentido dos sentidos. É aquela pessoa que vive no nível dos sentidos. Deus não aceita nada que tem origem na carne. Para Deus, o que importa é a origem daquilo que nós fazemos, nem tanto o que nós fazemos. É claro que o que nós fazemos é importante, todos nós queremos agradar a Deus, não é verdade? Todos nós queremos fazer algo que lhe seja agradável, mas mais importante do que o que nós fazemos é a origem, com qual força nós fazemos, com qual força você faz a sua obra para Deus. Porque se você faz meramente com a sua força natural, então isso para Deus vai ser carne. Deus tem maneiras de destruir tudo aquilo que tem origem natural. Deus está em guerra contra a carne. A Bíblia fala que Deus está em guerra contra Amaleque para sempre. Amaleque é um símbolo da carne. Não tem paz. O espírito milita contra a carne e a carne contra o espírito. Não há trégua. São opostos, inimigos entre si. Portanto, precisamos ter cuidado. Precisamos ter cuidado com aquelas coisas aparentemente boas, mas que procedem do natural. Há muitos conceitos assim, que às vezes a gente sutilmente vai aceitando na igreja. Do tipo seguinte, talvez você já ouviu isso muito na sua igreja. A irmã chega e fala, pastor, meu marido, ele é uma pessoa muito boa. Meu marido não bebe, não fuma. Meu marido é caseiro, é um bom marido, um provedor. Meu marido é uma pessoa boníssima. Ele só falta converter. Porque depois que ele converter, não tem que fazer mais nada na vida dele. Já ouviram isso? Quem fala isso é gente muito natural, não entendeu nada das coisas do Espírito. Se ele não converteu ainda, tudo que ele tem, não importa se é aparentemente bom, não procede de Deus. E eu falei, lembra que eu te falei? O que importa é a fonte. Se não vem de Deus, então Deus não aceita. Isso significa que existe uma bondade que tem origem em Deus e tem uma bondade que tem origem na carne. Tem uma paciência que tem origem em Deus e tem uma que tem origem na carne. Entende? Deus, depois que você se converte, Deus começa a remover as coisas que são tenebrosas da carne. Deus começa a tratar com relação a concupiscências, aqueles desejos, aquelas coisas terríveis. Mas depois Deus também começa a demolir aquelas coisas aparentemente boas da carne. Até que você chega a um ponto, você fala, puxa, não sobrou nada. Tudo que eu achava que eu tinha ou que eu era, descobri que eu não sou. É porque ninguém pode se gloriar diante do Senhor, ninguém é, só o eu sou é que é, você não é coisa alguma. Entende o que eu estou dizendo? Deus só aceita aquilo que passou pela morte. Só o que passou pela morte, ou que passou pela cruz, é que tem valor para Deus. Se não passou pela morte ainda, não tem valor para Deus. Agora esse é um conceito chave. Se você não entende o que é passar pela morte, não entende o que é uma vida de ressurreição. E todo o ministério, toda a obra que nós fazemos, é no nível da vida de ressurreição. Quantos estão compreendendo o que eu estou dizendo? Bom, você está compreendendo o português, né? As palavras. Vamos ver se está entendendo o conceito do que eu estou dizendo. Você tem que chegar ao fim da sua habilidade de pregar. O fim. Você achava que dava conta de pregar. Mas vai ter que chegar um dia chorando diante de Deus, dizendo, Deus, tem misericórdia, me usa. Eu não sei o que aconteceu comigo, Senhor. Mas não deu conta de pregar mais, não. Já chegou nesse nível? Se não chegou, não passou pela morte ainda. Vai ter que passar. Alguns passam mais rápido do que outros. Porque tem alguns que têm pouca bagagem natural. Outros são muito fortes naturalmente e demoram para morrer. Demoram para ceder nessa batalha com Deus. Na minha igreja tinha uma irmã, tem ainda, que antes dela se converter, o apelido dela era Boinha. Você consegue imaginar como é que ela era antes de converter? Eu nunca esqueço dessa história dela. Boinha, porque ela era muito boa. A mãe dela falava que ela era muito boa, o pai dizia, que menina mais boazinha. E as tias diziam, ela é boinha. E aí foi ficando boinha. Chegou na escola, os professores diziam como ela é dócil, amável. Como ela é isso, como é aquela outra. Porque era boinha. Um dia a boinha converteu. E sabe o que aconteceu com a boinha? Virou uma praga. Virou um terror. Todo mundo dizia, mas o que, que é isso? Você converteu, estava tudo pronto. Deus já tinha feito a sua vida, tudo. Agora você converteu, ficou ruim. É porque toda a bondade que ela tinha era natural. Não era de Deus. E alguém fala, pastor, mas se é natural, não importa. Bondade é bondade, tudo é bom, tudo é de Deus. Esse aqui é um engano. Sabe que o diabo também consegue ser muito bondoso? É, o diabo dá muitas coisas para os seus seguidores. O diabo consegue ser muita coisa. Mas é imitação, não há realidade. Essa bondade que as pessoas supostamente julgam que têm antes de se converter, de passar pela cruz, não é bondade genuína. E aconteceu que ela se casou. E o casamento foi o momento em que Deus usou para levar ao fim dela mesma. E um dia ela chegou para aconselhar comigo na minha sala e falou: pastor, cansei de ser boazinha. Eu falei: como é que é possível isso? Como alguém se cansa de ser bom? É como cansar de ser homem, cansei de ser homem. Agora eu quero ser mulher. Alguém tem isso? Você não cansa de ser o que você é. Sabe o que que cansa? É quando você tem que forçar para ser. Você tem que vigiar para ser. Sabe o que que cansa? É quando você não é nada, mas você tem que corresponder à expectativa, e é isso que Deus quer, que você seja boazinha. Aí chega uma hora que você não dá conta mais. Aí você explode. E ela chegou e falou: pastor, chegou no fim a minha paciência, minha bondade, meu amor, chegou no fim. Eu falei: glória a Deus. Não é maravilhoso isso? Agora que você chegou no fim, o que vai surgir daí vai ser a ressurreição. Porque depois da sepultura, somente a ressurreição. E a Bíblia fala que Deus só aceita aquilo que procede de ressurreição. Sabe o que vem de ressurreição? É o dia que você chega no fim de você mesmo, depois você é obrigado a orar e dizer: Deus, tem misericórdia, dá-me o que é teu. Dá-me o que é teu. Muitos irmãos começam ao trabalho ministerial achando que dão conta. E Deus cria situações, alguns rapidinho chega no fim. Fala: ah, meu Deus, não sabia que ia durar tão pouco a minha energia. Algumas energias duram mais. Tem irmão que tem um gás natural violento, ele vai mais longe. Mas sabe qual que é a grande característica daquilo que é natural? Acaba. Acaba. Sabe qual é a grande característica daquilo que é de ressurreição? A morte não tem mais poder sobre ele. Entendeu o que eu estou dizendo? Essa é a grande distinção. Se o amor que você tem é apenas aquela coisa natural que qualquer mamífero tem para com seu filhote, já viu isso? Você já viu? A fêmea de qualquer mamífero cuida do filhote. Você acha que lá é amor? Que tem origem em Deus? Não, porque lá é instinto básico do corpo. Qualquer mamífero tem, inclusive o homem. Mas o amor de Deus mesmo é mantido por Deus. E só onde Deus está, esse amor pode se manifestar. E aí vai para tudo na sua vida. Todas as habilidades, capacidades, tudo. Se não passou pela ressurreição, não é aceito diante de Deus. Quantos compreendem o que eu estou dizendo? Não é um conceito muito fácil de entender. Passar pela ressurreição significa que entrou na morte. A morte é apenas o fim. Chegou no fim. Acabou. Não tem mais nada. Só que alguns chegam no fim e ficam lá. Ele chega no fim e acaba. Ele não tem disposição de buscar a vida de ressurreição. Mas essa é a diferença dos servos de Deus e aqueles que não são. Alguns chegam no fim e ficam lá. Mas o que eu tenho aprendido em Deus? Todas as vezes que eu chego no fim de alguma área da minha vida, eu me alegro em Deus. Porque logo na frente vem a glória da ressurreição. E tudo que é feito em ressurreição é glorioso. Mas sabe, é a mesma coisa, mas mudou a fonte. Você vai continuar pregando, você vai continuar ensinando, você vai continuar cantando, você vai continuar ministrando, como você sempre fez. Só que agora a fonte é outra. Entende? A origem é outra. Já não há mais peso e fardo de ter que carregar. Aquele que carrega é Deus. É pela força dele. E os frutos são outros, porque ele se encarrega de fazer. Tudo é diferente, irmãos. Alguns me perguntam às vezes: pastor, mas você pastoreando uma igreja tão grande. Hoje nós somos 13 mil pessoas, quase. Ah, mas é tão grande, isso não é pesado? Para mim não pesa nada. Eu durmo bem todo dia, como bem, graças a Deus, eu não sei. Vivo bem, tenho uma vida tranquila. Eu vivo muito bem. Alguém fala: você vive em crise? Não, vivo em crise. O que, que é isso? Quem aguenta viver desse jeito? Eu vivo debaixo da alegria de Deus. Não sou eu que faço. Não sou eu que sustento. Eu já cheguei no fim de mim mesmo, já tem um bocado de tempo. Um bocado de tempo. Já chegou no fim? A carne só acaba quando chega no fim de você. Aí começa a vida de ressurreição. O nosso corpo. Nosso corpo também tem três funções básicas. Não quero me deter nisso, porque o corpo não é o nosso objeto de estudo na palavra de Deus. Mas tem um aspecto com relação ao corpo que pode ser útil para nós na nossa batalha espiritual. O corpo tem três funções. Primeira, função de sensação. O que é essa função? É a função do corpo ter os cinco sentidos, né? Visão, audição, paladar, olfato e tato. São os cinco sentidos. Esses cinco sentidos são as portas da nossa alma. Tudo que entra na alma passa por esses cinco sentidos. Por isso, se você filtrar o que passa por eles, você também vai estar filtrando o que entra na sua alma. Tudo que entra na alma tem que passar pelo corpo. Isso é uma função do nosso corpo. Segunda função, a função óbvia de locomoção. O corpo, ele tem função de ter contato com esse mundo material, ele é a nossa casa terrestre, então ele tem uma função básica também de locomoção. É a parte mais inferior, porque é a parte que tem contato com o mundo físico. E para o corpo é impossível perceber as coisas espirituais. Ou seja, os cinco sentidos do corpo não podem definitivamente perceber as coisas do espírito. Terceira função é a função de instinto. Esse instinto é algo importante nós entendermos. Por quê? Quando o homem pecou, a serpente injetou no homem a sua natureza serpentina, maligna, pecaminosa. De tal maneira que hoje, mesmo depois de convertidos, nosso corpo continua ainda sujeito a esse veneno. O nosso espírito não. A nossa alma também não, mas o nosso corpo ainda está envenenado. Se nós deixarmos o corpo ter o controle, ele inevitavelmente vai nos conduzir a pecar contra o Senhor, por causa desses instintos. O que é um instinto? O instinto é uma reação inata do organismo. É uma reação automática do corpo, que não depende de um comando da mente, da alma. É inato. Você não tem que aprendê-los, você não tem que treiná-los. Quando a ocasião exige, naturalmente, espontaneamente, ele se manifesta. Não é? Então vamos ver. Existem três instintos básicos: de sobrevivência, de defesa e o instinto sexual. Eu sei que existem teóricos que falam que existem centenas de instintos, é provável que exista. Mas para efeito do nosso estudo aqui, vamos falar desses três grandes grupos que englobam todos. O que é o instinto de sobrevivência? O instinto de sobrevivência, ele inclui comer, beber, dormir, fazer necessidades fisiológicas. Essas coisas todas são instintos de sobrevivência. O seu organismo foi programado por Deus para continuar vivendo. Entende? Então ele força o tempo inteiro para viver, ele não aceita ceder. Então, se você está cansado, ele vai produzir sono em você, e se você não dorme, ele vai insistir até que ele te derruba. Chega no ponto que de fato ele te derruba, para você dormir, porque é um instinto básico de vida, de sobrevivência, o que é uma coisa boa. Você não tem que aprender a comer, por exemplo, o bebê quando ele nasce, você tem que ensinar para ele a mamar? Não. É só chegar a mamadeira ou o peito da mãe perto da boca que ele começa a sugar. É instintivo. Agora, os instintos do nosso corpo, por causa do pecado, eles foram degenerados. E se transformaram em quê hoje? Concupiscências. Os instintos hoje são a base de todas as concupiscências do nosso corpo, porque o pecado degenerou. Então, esse instinto básico de sobrevivência, o que ele se transformou? Glutonaria, bebedice, não é? Preguiça, o que mais? Orgia ainda não chegamos lá não. O que mais? Está ligado com essas coisas do prazer básico de comer, beber e dormir. Tudo virou pecado. Mas até um certo limite, ele é apropriado. Entendeu o que eu estou dizendo? Tem que ter cuidado. O segundo grupo é de defesa. O que é o instinto de defesa? Deus criou também um organismo para se defender contra o ambiente, para também não ser ferido. Então, todos os atos reflexos, né? De se defender, de chegar para trás, de até mesmo, se for necessário, de empurrar, de esconder, uma certa agressividade, não violência, contra o ambiente para se proteger, isso são instintos bons que Deus fez. Mas também o pecado deturpou esses instintos e transformaram eles em quê? Violência, briga, facção, discussão, não é? Todo tipo de agressão, guerra, tudo isso vem do instinto básico do homem, de defesa. E o último instinto é o sexual, que também não tem que ensinar. Ao contrário de que muitos falam que tem que fazer curso e tudo mais, mas na verdade não precisa não. Se deixar um casal junto, mesmo que eles nunca ouviram falar no assunto, eles vão descobrir. Mesmo que eles nem vejam nada disso, eles vão perceber. E vai acabar acontecendo. É o instinto sexual. Ele é bom, Deus fez, mas o diabo, através do veneno do pecado, degenerou e transformou em todo tipo de orgia sexual. homossexualismo, prostituição, fornicação, masturbação, o que você vê por aí de bestialidade, tudo tem origem aí, nesses instintos. Compreenderam isso? Por que que é importante nós estudarmos isso? Por que que é importante? Para compreendermos a maneira como o diabo age. O diabo tem uma maneira de agir. O princípio básico é: tudo que o diabo faz é de fora para dentro. Ou seja, é do corpo visando atingir a alma do homem. Tudo que Deus faz é de dentro para fora. É do espírito do homem tentando transbordar a partir desse espírito para atingir a alma. Então, a alma é o grande prêmio. A alma é o alvo do diabo. Se o diabo conquista a alma, leva o sujeito à destruição e à morte, ao inferno. Se Deus, pelo Espírito, conquista a alma, leva o homem à vida. Então, tudo que Deus faz é a partir do Espírito. O que o diabo faz é a partir do corpo. Essa compreensão, portanto, é chave para você perceber como se processa a tentação e a queda. Existem 5 momentos distintos nesse processo de tentação. Quando você estiver ensinando um novo convertido, você deve se lembrar desses 5 pontos. Como é que o diabo faz? Primeira coisa que ele faz, ele chama a atenção da pessoa. Lembra que eu falei para você? O nosso corpo tem essa função de sensação, ele tem os sentidos. E os sentidos são as portas da alma. Então, a primeira coisa que o diabo faz, ele chama a atenção da pessoa. Vamos imaginar, então, essa questão da tentação sexual, né? Então, o que que o diabo faz? Primeira coisa, ele coloca uma mulher perto de você, se você é um homem. Ele coloca a mulher perto de você e começa a insinuar, chamar a sua atenção, dizendo: olha, olha o tanto que ela é bonita, olha o tanto que ela é diferente, olha para aquela mulher. Veja, não estou falando aqui de olhar com intenção errada, não. Só de olhar mesmo, de ver, de perceber que a mulher está ali. E o certo momento ela diz: chama a sua atenção. Isso é pecado, meus irmãos? Não. Chamar atenção não é. Despertou atenção. Se você parar aí, o que é o melhor, que você corte, e é importante que a gente entenda que nós temos controle sobre essas coisas. Se você, nesse momento, parar, cortar o pensamento, cortar aquela investida do maligno, não vai acontecer nada. Mas ele não desiste. Ele vai continuar o tempo inteiro tentando chamar a sua atenção. Vamos supor, então, que você se deixa atrair. E você, então, começa a olhar. É mesmo, muito bonita. O que vai acontecer? Aquilo vai despertar em você um instinto. Você é homem, ela é mulher, vai despertar em você um instinto sexual. Uma certa atração. Isso é instintivo. Entendeu o que eu estou dizendo? Isso é instintivo. Isso é pecado, meus irmãos? Ainda não. É apenas uma consciência de sexo. Você percebeu, ela é bonita, ela é atraente, e instintivamente você quer ficar perto dela. Você se sentiu atraído. Isso é instintivo. Você não está querendo nada, só quer ver, ficar perto. Você deveria cortar aqui. Alguns irmãos já entenderam isso, e eles cortam mesmo. Eles percebem esse instinto vindo à tona, eles cortam. Mas aí, se você não corta, vem a terceira etapa, que vai despertar em você um desejo. O inimigo começa, então, propriamente o que nós chamamos de tentação. Aí vem a tentação. É quando você começa, já não mais só ter atenção, já não é mais um instinto somente, mas tem agora um desejo envolvido. Ah, seria tão bom. Ah, se fosse possível. Ah, se tivesse jeito. Isso já é desejo. Ah, se fosse em outra ocasião. Ah, se fosse numa outra época. Isso já não é mais instintivo somente. Tem um desejo envolvido. Esse desejo é a tentação. Tentação ainda não é o pecado. Qual que é o grande problema? Muitas pessoas, no meio da tentação, o que que elas fazem? Chuta o balde. Fala: ah, estou sentindo mesmo desejo, eu vou acabar com essa história. Não, não faça isso. Não faça isso. Não funciona assim. Eu gosto sempre de usar uma pizza como ilustração para falar disso. Acho que é uma outra maneira fácil de você entender, até chegar no último ponto. Que às vezes o instinto e o desejo não fica muito claro na sua cabeça a diferença, mas tem diferença. Vou te mostrar, é mais fácil falar de uma comida. Então vamos imaginar que Deus falou que o Senhor disse, não comerás pizza. Ele não falou, é só uma ilustração. Aí o diabo vem e coloca uma pizza aqui na frente. E a pizza tem aquele cheiro, né? Pizza napolitana com orégano, tomate, palmito, mussarela derretendo. Aquele cheiro, viu como exala, o cheiro espalha. E o diabo fala, olha aí que cheiro, hein? Está vendo? As portas da alma, nariz é uma delas. Aí o diabo fala, olha para a pizza. Aí você olha, vê aquele queijo derretendo. Ah, e você fala, nossa, que coisa linda essa pizza, hein? Que coisa linda. Por enquanto, o que está fazendo? Só chamando a atenção. Uma vez que você não parou e você continua olhando e sentindo o cheiro, o que vai acontecer com você? Vai encher a boca d'água. Sabe quando dá aquela dorzinha aqui debaixo da orelha? Já sentiu? Ah, a boca enche d'água, né? Você abre a boca até esguicha assim. Terrível. Aí, isso aqui é instinto, é instintivo. Qualquer animal sente isso. Porque é animal, é corpo, é físico. Mas ainda não é pecado. Porque você encheu a boca d'água, mas você fala, está amarrado em nome de Jesus. Está repetindo toda a pizza do inferno. Não é verdade? Você está resistindo. Mas aí, o diabo continua te falando, o que é isso? Chega mais perto, olha como seria bom. Aí que vem a tentação. Você fala, ah, se eu pudesse, ou se eu tivesse um jeito. Aí você começa a ter o desejo de comer aquela pizza. Qual a diferença entre o instinto e o desejo aqui? O instinto é despertado por qualquer comida. O desejo é quando você começa a querer uma comida específica. Quando você está com fome, qualquer pão com água resolve sua fome. Resolve ou não resolve? Mas quando você tem um desejo de comer arroz, feijão, piqui, com frango e guariroba, podem te dar qualquer outra comida que não satisfaz. Mata a fome, mas não tira o desejo. Entendeu o que eu estou dizendo? Porque desejo já não é mais do corpo, desejo já é da alma. Aí eu estou desejando aquela pizza, eu quero aquela pizza. E a tentação é grande. E o olho começa a pular de vontade de comer a pizza. E você vai dormir à noite e sonha com pizza. E todo mundo está conversando com você e você lembra de pizza. E vira um inferno na sua vida, uma pressão. Já sentiu isso alguma vez? Quando o diabo assedia para valer em cima de alguém, a pessoa fica desesperada. Ela fica, a mente dela não consegue se soltar. Vira uma fortaleza espiritual. O desejo faz isso. Por isso tem que cortar antes disso. Mas aí a Bíblia fala que aqui ainda é tentação. Mas aí eu resolvi falar, eu vou comer essa pizza. Aí eu pego e saio em direção à pizza. No meio do caminho, eu encontro o pastor e eu fico sem graça. Aí eu não como a pizza. Eu pequei ou não pequei? Pecou. Eu sou o pior dos pecadores. Eu pequei e não levei. Pequei e não senti o gosto. Por quê? A Bíblia fala que o pecado é quando vira intenção. Jesus disse, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, já pecou, já adulterou. Entende? Intenção. Mesmo que não houve o ato, se houve a intenção, já é pecado. Entende? Mas depois da intenção, o último estágio é o ato em si. Mas presta atenção, alguém vai dizer, pastor, então quer dizer que se vê a intenção, então é melhor já fazer? Não. Eu sei que você já ouviu dizer por aí que para Deus tudo é igual. Não importa, se teve a intenção, para Deus tudo é igual. Eu não sei de onde tiraram isso. Ou que todo pecado é igual. Eu não sei em que contexto foi falado isso. Não é? De fato, o homem é pecador. E ele não é mais ou menos pecador por causa do tamanho do seu pecado. Isso é verdade. Nesse sentido, tudo é igual. Mas tem diferença entre pecado e pecado. O que você acha que é mais grave? Tem intenção de dar um tiro no vizinho ou dar um tiro no vizinho? Hã? Dá um tiro. O que você acha ter consequências piores? Tem a intenção de dar um tiro ou dar um tiro de fato? Olha, se o nosso código penal aqui sabe a diferença, irmãos, Deus é muito maior. Portanto, mesmo que teve a intenção, tudo bem, você pecou, mas não entra na ação. Vence nesse ponto. Amém, meus irmãos? Quantos compreenderam como é que se vence a tentação? Amém.